Juliette Bravo Delta, chame agora o controle na frequência 119 decimal 35. 119 35, Bravo Delta. 2 milhas para Boipeba, tá no ponto Delta aí, vai ao 045. Esse é para altitude tráfego, reporte cruzando 2500 e confirmando o estimado do pouso. 340, vai descer para o tráfego e reportar passando 2500, alfa tratando. Delta. Volo, passando Juliette Bravo Delta. O Juliette Bravo Delta, siga aí com os transvisuais, reportando para a descida. O único tráfego a reportar do Alfa Tango Tango, um Charlie 402, estimando pouso 1340, mesmo destino. Acidente aos 43, o Bravo Delta. Mar Romeu Lima, o vento 1110 graus 07 nós, autorizado, comprou a Nordeste decolagem. Autorizado, Nordeste, Mar Romeu Lima. American 98, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 98. American 98. Romeu Lima, decolador 32, controle transfere 119.8, bom voo. 7198, graças a senhora, até a volta. Papá Romeu Lima. Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima, decolado da 17 para o Nordeste, na sua escuta. Teste, prossiga em regras de voo visuais e chame controle agora na frequência 1935 para demais instruções. Triplo Papá Romeu Lima. Sim, senhor, vai chamar no 11935, Papá Romeu Lima. Controle, GM52 informa, a partir de agora, padrão 4. Tem mais uma aeronave que está agora próxima ao farol da barra, após a passagem do mesmo, uma aeronave da Gol, será orientado a fazer o padrão 4, GIV-52. RK-980, obrigado. Após a passagem da aeronave, será orientada ao padrão número 4, GIV-52. 52. Juliette Bravo Delta, prossegue em condições. Corrigindo, confirma a aeronave chamou controle? Confere. Juliette, Tango Zulu ali, mantém pista no zero. Obrigado, Whisky Zulu. Pode prosseguir aí, não atraso com a reportada e frequência e até o regresso. Aeronave acionado 2000, cruzando nível 060 na terminal de Salvador, na radial 285 a 34 milhas, identifique-se. American 980 is with you out of 1200 feet, flight level 370. American 980, radar, Can, Texas, departure, climb at temperature level 370, Pucajama, Aracaju. 370 Fukuyama, American 980. 3 horas e 50, Altena Campina. 4207, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.3, bom voo. 10.3, táxi via Juliette e Alfa, torre 118.95, no ponto de espera da 10, no 4207, por favor. Luciente, aguarde para decolagem. Juliette, Tango Zulu, vento 110 graus 07 nós, livre decolagem, pista 10. Salvador, Papa Tango, Juliette Quebec, 2 minutos para lançamento. Autorizado o lançamento, Juliette Quebec. Ok, vou chamar para descida, Juliette Quebec. Afirmativo. Poderia adiantar até quantos minutos dormem no solo? Poderia, senhor, 5 minutos. Entende. 1.5 milhas de Salvador, passando, mantendo 065, está na escuta do controle? Passando Terra Vitor 366. Autorizado o procedimento, chamando TUI 11895, Bona 738. 295, boa. American 980, requesting high speed climb. We're clear, American 980. Clear high speed climb. Obrigado, American 980. Não, 98, obrigado, feliz ano novo. Igualmente. Obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. O Gol 9738 passou, Terra Vitor 366. Gol 9738, bom dia. Continua a aproximação, reporte marcado. Só corrigindo, continua a aproximação, guardando outras. Autorização para pouso, pistão no zero. Gol 1-9738. Gente, vai reportar o Terra Vitor 372, Gol 732. O GV-52 está autorizado procedimento padrão 4, GV-52, aeronave da Gol, está já a 2 milhas do marcador externo. GV-52, Salvador. Do táxi, direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 3, bom voo. Autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, 3295, voo 1200. Pouso autorizado, pista no zero, vento 1000 graus 07 nós, atento a pássaros na curtíssima 10, ok? Gente, os pássaros, ele pousa na 10, vou no 732. O Juliette Bravo Delta, acredito que o senhor vai prosseguir para a descida. Como? Então só pode prosseguir para o tipo de tráfego, o único tráfego reportado, o tráfego anterior, e livre frequência até o regresso. Avião de informação ativo. Romeu, por gentileza, Rio de Janeiro, Galeão, nível de voo 340. Altitude de 2000 ou 1500? 1700. 700 pés? 1700. Entende. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 340, via rota conforme o plano de voo. Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, subida Dael, Leda, após Leda, Bidev. Frequência do controle 119.8. Aciona 5177. 7391 autorizado conforme Rio de Janeiro Galeão, nível de voo 340. Zero via Upper 50 até Bidev, após Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu no Meta Cruz e após Upper Zulu no 4. Recola pistão zero, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda voa Bidev. Código transponder 5177 e controle de saída em 119.0, 03191. Cotejamento correto, portão 612, chama pronto, então 3191. Reportaremos, senhor. Alô, Salvador. Boa tarde, TAM 3895, Cintia da Romeu, autorização de tráfego para Guarulhos. Controle, opa, passando Juliette Quebec, já está aqui, será descida. Do nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, após Leda, Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5161. Autorizando Guarulhos no 340, decola da 10, curva direita da Eulenda, que deve 19.85168, TAM 3895. 5161 no transponder. 5161, TAM 3895. Correto, chama pronto, portão 02, 3895. Chamará pronto no 02, o TAM 3895. Azul 4207, livre, decolagem pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 09. Livre decolagem, 4207. Foi decolado? 1738, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, igual 738, bom dia. Ando. Mantendo o ponto de espera no 2-0. Do controle. Para o 070 e reporte conte. Aeronave e o GV-52. 52, ciente. Então tá prosseguindo na passagem agora. Ciente, irá fazer curva à direita? Tá com curva à esquerda agora, prosseguindo na direção do Índia Serra. Ciente. Quilos voo apenas para informação, estou recebendo 7.300 pés na sua altimetria. 5220, ciente da Romeu. Romeu Vavatango, desça para 1.000 pés, Romeu Vavatango. Subindo para 3.000. Vigilância. Azul 4207. Ciente. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5220. Ciente da informação, Romeu. Aguardando liberação do controle enquanto a sua decolagem, quem? Ciente 2-0, aguardo, pode esperar da 1-0. Zig-zag na final da 1-0. Paciente, não está visual com o tráfego, mas está ciente do mesmo, vamos estar na proa da rotatória no momento. Espero para informação, no setor norte de cima temos aeronave a 1.000 pés, porém já ciente da sua aeronave visual, está provendo a separação. Ciente, 5-2. Dale, Juliette, Tango Zulu. Prossiga, Juliette, Tango Zulu. Assim que tiver liberada a ascensão nossa aí, senhor, informa. Ali vai acessar agora nível 100, Juliette Tango Zulu, no perfil da saída agora. Pô, muito obrigado. Em acessão a uma centena no perfil da galera. Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, muito bom dia. Trip 5220, ciente da informação, Romeu. Trip 5220, desse mantém ao nível 050, na chegada Mango, a GLS X-Ray. Questão aguarde, procedimento VRTME Zulu, para pista no zero, ajuste no 013. Trip 5220. Ok, autorizado 050 no perfil da AMAN. A possibilidade de fazermos o RNAV para cabeceiro no zero? Sente, aguardando o procedimento RNAV copiado. Trip 5220. 5220. Tu, 612, grato pela colaboração. Corrigindo 1895. 11895, imagine, até o regresso aí, Roberto Papatano, me chamar na torre no momento. Tá. Autorizado, então, Solicitaria o padrão 4 no sentido contrário. Sente, irá fazer uma passagem de sentido contrário, se autorizado, GV52. GV52. Está em tráfego para reportar, Papa Romeu Lima, de frequência até o regresso. Até o regresso, Romeu Lima. 2 Salvador, é o Romeu Papatango, está na proa da rotatória, para voo. G50. Decolagem pistão no zero após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da EL, Leda após Leda Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5411. Pode ser localizado Guarulhos, nível 660, pelo ISC 50. Decolada 10, curva direita da EL, Leda Bidev. 19.8, controle 5411, o transponder gol 270. Correto, portão 08, chama pronto, gol no 270. Valeu, obrigado. Tango. Gente, aprovando o eixo da pista, chamar a 3 meias fora, qualquer bomba Tango. Patrulha 02, chame o controle na frequência 119.35, patrulha 02. Chame controle, frequência 119.35, patrulha 02. Tango visual com a aeronave à sua direita, confirme. Negativo, não está visual, sim, tá, afirma, estou visual com a aeronave à minha direita, vou apontar. Ciente, inicie uma curva à esquerda, realize um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o final no 7. Romeu Papatango. Ciente, iniciando 360 pela esquerda, qualquer Papatango, chamará quando pronto, reinterceptando o eixo. Web 6740, Libra 210 para 170. Web 6740, desse mantém nível 060. Na chegada, Mare, aguarde o procedimento BOR DME Zulu, ajuste no 013. Gente, para 060, aguardando, descendo na Mare, aguardando o Zulu. Web 6740. Aguardando autorização para pouso, Romeu Papatango. Gente, autorizado o alinhamento, dando 7, aguardando instruções, pousará 2 milhas fora, Romeu Papatango. Pés, radial, distância, se tiver condições, patrulha 02. 260, apenas um instante, estamos coordenando com o controle, a sua decolagem, ok? Gente, aguardo. Romeu Papatango, continue a aproximação, o vento 100 graus, 09 nós, agora sim, livre pouso, pistão no 7. Romeu Papatango, o ajuste no 0 no 3. Paciente, livre pouso para o Romeu Papatango. O patrulha 02. Jet 5728, boa tarde, vai descer para o 070, chegada em Mari, e vai chamar o conjunto de Salvador em 119.8. 198, obrigado, perdemos o contato. a verificação dos parâmetros do equipamento e se der certo, prossegue para o padrão. Gente, então prossiga para o Instituto Parou da Barra, aguardando o novo procedimento. Iremos autorizar mais uma aeronave e decolagem da pista 1 0. GV52, então prossiga para o Instituto Parou da Barra, será orientada mais aeronaves a aproximarem e decolagem. Ativo. TRIP 5220, descendo 3000, autorizado o procedimento RNAVE. Ok, descendo para 3000, autorizado a RNAVE. Na PRO agora do Serra Vitor 368. Está autorizado o Serra Vitor 366 direto para o procedimento terminado. Tem condições? Afirmo, Serra Vitor 366, partida presente. Então descido até a altitude de 2.500 pés, autorizado o procedimento TRIP 5220. 5220, autorizado descido até 2.500. Serra 28, desço, mantém nível 070, chegada a Mari. Aguarde procedimento VORD6 Zulu, pista no 0, ajuste no 0 no 3. O 4207 passa 180. A gente chama em Recife agora, na frequência 13325, alterno 251, azul 4207. 3325251. Muito obrigado, senhor. Bom trabalho. Realmente, boa viagem. É. Controle GV52, haverá necessidade de mais um padrão 4. Sente, aguarde então. Temos mais duas aeronaves na aproximação. Poderá aguardar mais 8 minutos para prosseguir no padrão? Então vamos aproximar as aeronaves e será livre para prosseguir no padrões. Eu autorizo na proa de Guanambi para o Juliette Tango Zulu. O estimado pouso no 5-8. Está estimado de pouso no 5-8, confirma. Afirmativo, Guanambi, 1-5-1-8. Autoriza direto, Guanambi? Autorizado direto Guanambi, direto Tango Zulu. Zulu, direto Guanambi, muito obrigado. Web 6740, controle. Escuta, prossiga. Oi, direto Duna, descendo até a altitude 3000, tem condições de manter a velocidade até mais próxima para acelerar aqui o procedimento e o cheque do jeito? Afirmativa, pronto, Duna, e vai manter 250 nós até ela. Próximo. Tem, obrigado. Obrigado. Controle Gol no 260. Gol no 260, contato radar, sub mantém 390, Gol no 260. 390, no 260. 728, voe direto Duna, desse mantém 4000. Direto Duna, 4000, 5728. Trip 5220, passa Duna, complete, perdão, passa CAV 366, complete LS, complete procedimento RNAV, torre 1895. Torre 1895, grato. Torre ao Trip 5220, RNAV cabeceira 10. P5220, continua a aproximação aguardando autorização para pouso, pista no 0. 5220. No momento a 2.4 milhas do Serra Vitor 372. Sim, só confirmando, já baixado travado? Ainda não, senhor. Sim, reporte então baixado travado, trip 5220. Reportará 5220. Pá, X-Ray, November, Mike, prossiga. Pá, X-Ray, November, Mike, controle. Siga. Hello. trem está baixado e travado. Trip 5220, ciente, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1190 graus, 1119. Ciente, 5220. Salvador, prossiga. Ô, November Mike, prossiga aí, Salvador, tô te copiando, Juliette Tango Zulu faz uma ponte. Patrulha 02. Aeronave 1 ATR da Trip agora na curtíssima sinal 10. Corredor Caixa Prego, Vera Cruz, após para Paripe. Em regra de voo visual para pista 97. É o controle Salvador em ponte para Papá, Papai, Sei, Novembro Mãe. 1-1-9, Guardião 07. Confirme o comandante, o problema. 2 a bordo, comandante. Atente. Tente, destino Salvador. Afirmativo, H da Polícia Militar. Tente, mantém as voos visuais. Ainda com a torre, 1-1-8-9-5, patrulha 02. 02, reportar ali próximo a Itapuã. Itapuã, estaria o chamatorre, 1-1-8-9-5 para ingresso de tráfego, patrulha 02. 1895 chama a torre, através de Itapuã, patrulha. Sim, mas... 740, descida até 2500, autorizado final do procedimento VOR, VOR-DME, pista Zulu, pista no zero. Autorizado POR DMS do Lupo está 10. Web 76743. Web 5728, desse mantém a altitude de 3000. Tem condição de manter a velocidade até mais próximo do Salvador? Você vai manter a velocidade passando para 3.722. Temativo. Teve 5-2, é previsto mais 6 ou 5 minutos para início aí do padrão número 4, ok? Trip 5220, solo 59, libera a direita. O solo 121, decimal 9, transfere. Direita 1219, grau. Guardião 07, prossiga. Estamos mantendo 510, linha do litoral, intenção no centro administrativo. 5220, remota 14 ou PAD 3? PAD 3, pode prosseguir, PAD 3. PAD 3, cliente. Juliette Zulu, chame Recife agora na frequência 1288, alterna 1260. Juliette Zulu. 1288, alterna 1260. Tenha um bom dia, feliz ano novo, então. Obrigado, igualmente. Obrigado. 1260, chame Recife agora no 2545, alterna 2085, gol no 260. 2545, 2685, 1260. Aqui, Matt, já tinha ouvido a profissão, autoriza 2 mil pés para o WebJet 6740. Autorizado, WebJet 6740. Controle, patrulha 02, chamada 2285. Termo. 8075, subiu o ferroviário e Matt, já tinha ouvido. 02 através de Itapuã, a intenção é...